2897, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, tá 3897, boa noite. Boa. 4283, chame Centro Recife, em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Seu 260, 288, 732983. Chame 19, por favor. 19, 8. Controle Salvador, Oxenéia 629, perfil Salvo 1, passando 1600 perto. Oxenéia 259, contato radar, subou 360, direto leito. 360, direto leito, 6259. 1645, chame Centro Recife em 128, decimal 35, alterno 23, decimal 8. O Xelema é 259, chame Seattle Recife em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 238 com Recife, 6259. Torre Salvador, é o azul 2781, no próximo ponto, espera do 10, pronto. Azul 2781, na linha, decola para 0, vento 070 graus, 059. Aí decola no 0, Azul 2781, decolado, 471, controle Salvador, 119, decimal 8. Senador, Azul 2781. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, contato radar, subavia, saída árvore 1, Romeira. Sabe via Voo 1, Azul 2781, informa que não cumpre, não vai conseguir passar acima do nível 100 a 15 bits do DMA. Sente, subo matéria nível 160 direto e voa elétrico. Sente, dá pra ver que pode voar elétrico então? Pronto. Voando elétrico, tá presente, Azul. Oi, Salvador, boa noite, o voo 1705 está aproximando, pode ser da 1-0, tá pronto. Voo 1705, a linha decola, puxando 0, vento 070 graus, 069. Gente, a linha decola, puxa 1-0, voo 705. Voo 705, decola 255, show controle Salvador, 119 do Sul 8. 98, voo 705. Salvador, voo 705, decolou na Sul 8. 119 do Sul 8. 98, obrigado. Salvador, voo 1705, nação, voo. Voo 1705, contato radar, para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 360, via São Bruno, voo 1705. Salvador, boa noite, é o voo do 1-68, do Haiti, passa 1-9-0 para o 1-5-0. 1-9-8, boa noite, acione identificação, autorizado de chegada no MED 1, para o nível de voo 050, ajuste Salvador no 095. IGM, Bonnet 1 chegada, 050 autorizado, com 1015, o número 68. Salvador, 3290, buenas. 3290, boa noite, adiciono identificação, autorizado via chegada à Lula de Ono para o nível de voo 060, ajuste no 095. 060, via, só sentido Zulu, ficou até 3290. Azul 2781, chame o centro em si, saindo 26.0 até RN26.8. 126.0 e alternando 288, azul 2781. Número 705, chame o centro em si, saindo no 28, decimal 35, até no 123, decimal 8. 2235, 123, decimal 8, confirme. Afirmo, 123, decimal 8, secundário. 232. plano 1968, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095, autorizado a final do procedimento MSXRE, reporte estabilizado. 2.015 está autorizado, reportar estabilizado no X-Ray 1.168. Controle, poderia confirmar a primária para o gol 705? Primária 128, decimal 35. 28, graças. Com 3290, cancelada a restrição de OSPG ETAP, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0.5. A restrição 3.000 pés de 15, 3290. 390, desce para 2000 pés, autorizado, afinal do procedimento IMS, é que se reia, parte estabilizada. 2000, vai chamar, obrigado, 390. Estabilizado, gol no 1968. Gol no 1968, estima a torre 1895. 1895 agora, obrigado, até já. E Salvador, boa noite, gol no 1968. Gol 1168, utilizado com o sistema 0, vento 070 graus, 059. Livre pouso na 10, gol no 1168. Salvador, boa noite, Papá Romeu, Delta, Papá Romeu, Fox, está com a informação Zulu. Papá Romeu, Delta, Papá Fox, Trot, boa noite, acendo identificação, autorizado via chegada no MED 1, para o nível de voo 050, ajuste Salvador no 095. Chegada via para 1015, já. Já autorizado até o nível de voo 050, Delta, Papá Fox. 390, torre 1895. 95, boa. Uno 1168, Paulo, 15, primeira direita, chame Saulo Salvador, 121, décimo 9. Direita, 219, 1168, obrigado, até já. Posição 3290, na sua escuta, boa. Posição 3290, posição 1015, vento 060 graus, 069, autorizado pouso, pistão 10. Sim, pouso 10, obrigado. 3290. Hotel 3290, sala zona 8, Brasília, deixa eu ver se é o 1219. Exato, sala 219, tá? 3290. Torre Salvador, o Papa Romeo 9 Whisky está acionado e pronto para ataque. Papa Romeo 9 Whisky, reporte na intersecção para ingresso que está no 7. Reportará na intersecção para ingresso no 7, 9 Whisky. Para 2006, o ajuste na 015, autorizado a final do procedimento LSX Ranger, classe estabilizada. 2015, autorizado X-Ray Delta Papa. Alô, Papa Romeu, 90 Oscar Whisky, pronto para entrega. Eu acho que isso é autorizado, Alinhar, reporta pronto no 7. Autorizado, Alinhar, reportará pronto, 17, 9 Oscar Whisky.